todas várias meninas da torcida adversária. Parabéns aos acadêmicos da associação. Sócios para os formandos da cadeira de direito. A todas as senhoras, muita consideração. Porrada! Meus caras que não fazem nada. Porrada! Meus caras que não fazem nada. Medalhinhas para o presidente, condecorações aos veteranos, bonificações para os bancários, congratulações para os banqueiros. Porrada! Meus caras não fazem nada. Porrada! Meus caras não fazem nada. Distribuição de panfletos, comunicação dos direitos, associação de pais e mestres, transmissão das peças. Porrada! Porrada! Porrada! Porrada! Meus caras não fazem nada. Meninas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação. Saudações para os formandos da cadeira de direito. A todas as senhoras, muita consideração. Porrada! Meus caras não fazem nada. Porrada! Meus caras não fazem nada. Medalhinhas para o presidente, condecorações aos veteranos, bonificações para os bancários, congratulações para os banqueiros. Porrada! Meus caras não fazem nada. Porrada! Meus caras não fazem nada. Distribuição de panfletos, comunicação dos direitos, associação de pais e mestres, transmissão das peças. Porrada! Porrada! Porrada! Porrada! Meus caras não fazem nada. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Thank you.